mãos assim, vai, vai, vai, vai. Sei que sofro, sei que choro, muito mais do que devia chorar. Sei que passo da medida, não é bom ninguém amar assim. E tudo que eu sei, eu me apaixonei, nunca amei assim. E tudo que eu sei, eu me apaixonei, nunca amei assim. Choro muito mais do que devia chorar. Sei que passo da medida, não é bom ninguém amar assim. E tudo que eu sei, eu me apaixonei, nunca amei assim. E tudo que eu sei, eu me